Glória, Senhor, a teu nome. Nosso coração se enche de paz por causa do Senhor. Homens têm causado tantos problemas uns aos outros, seres humanos, mas no Senhor encontramos a paz. Às vezes amigos se ferem, familiares se ferem, mas chegamos aqui, Senhor, e encontramos a paz. Porque o Senhor vai nos fazendo chegar perto. O Senhor vai também se achegando a nós. E agora eu te peço, Senhor, que o Senhor fale. Começa falando, Senhor, por mim, por os que estão aqui na tua casa nessa noite. E dessa fala do Senhor, nós saímos falando hoje, amanhã e durante toda a semana. Falando para muitos outros o que ouvimos da tua parte. Fica aqui conosco, Senhor. E ministra a tua sabedoria ao nosso coração. Ministra, Senhor, a tua verdade. Ilumina o nosso coração, Espírito Santo, para que não andemos em escuridão nenhuma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Vamos sentar. Aleluia. Bom, a noite não acabou ainda. Tem muita coisa do Senhor para nós, mas eu já diria assim, que noite. Você pode, já tem sentimento no teu coração, até aqui já dá para dizer, que noite. Então suspira fundo, ah Senhor, que coisa maravilhosa a tua presença. Eu não trocaria e não troco, por nada desse mundo, por nada. Vocês fizeram nessa noite a melhor escolha de estarem junto ao Senhor. É provável que alguns tiveram uma semana atribulada, difícil, ou mesmo um dia, que é para ser o dia do Senhor, descanso. Pode ser que o dia de hoje foi atribulado, preocupado. E você chega aqui e parece que ganhou centenas de injeção na veia, aquelas injeção que faz a pessoa dormir, mas quando ela acorda, continuam os problemas. E isso que nós estamos trazendo aqui da parte de Deus, juntos buscando. Se você cuida, se você faz a manutenção, isso não passa, não termina. O Senhor disse que o que você recebe do Senhor vai jorrar para a vida eterna. Você passa a vida inteira com essas bênçãos, cuidando devidamente, sim, e vai vida eterna adentro. É muito bom andar com o Senhor. Você pode dizer isso? É muito bom? É mesmo, é muito bom. Vamos abrir a palavra lá, mais para o finalzinho do Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, você pode olhar comigo, do versículo 5 em diante. Hebreus 2:5, tem um ensino de Deus muito maravilhoso aí. Quanto mais eu tenho estudado a Escritura Sagrada, irmãos, mais eu quero estudar, mais eu quero aprender de Deus. É assim. Diz ali no versículo 5, então. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele, por algum tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Lá no 14 agora, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, irmãos? Uma boa parte desse trecho bíblico que eu acabei de ler fala do ser humano. Uma outra parte fala de Jesus. E há uma citação inicial do Salmo 8. O que é o homem, Senhor, que dele te lembres? E quem são os filhos dos homens para que os visite? Esse Salmo foi lido em 1969. Muito longe daqui, ele foi lido na Lua. Vocês sabiam, os três primeiros astronautas chegaram lá na Lua e olharam de lá para cá, viram aquela esfera redonda e azul que é o globo terrestre. E esses homens, que tinham temor a Deus, eram cientistas, pesquisadores, levaram uma Bíblia consigo e lá leram o Salmo de número 8. E aqui o autor de Hebreus, ele faz uma leitura e está dizendo algumas coisas importantíssimas sobre nós. Veja o que diz ali no 7. Como é que Deus nos fez um pouco menor que os anjos? Você está vendo o alto nível da criação que nós somos? Um pouco menor que anjos. E de glória e de honra fomos coroados. E fomos constituídos governantes ou gerentes de todas as obras das mãos de Deus. É grande isso aqui. Você já pensou? Você quase anjo. Mas pastor, não é isso que eu vejo na humanidade. Eu vejo, em geral, quase demônios. Você não concorda comigo? Liga o jornal e você vai ver. Liga a TV, vê na internet, abre a revista semanal e você vai ver que não estão tão semelhantes a anjos, muito pelo contrário. Pois, diz mais, verso 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés do ser humano. Tudo. Quando o Senhor nos criou, vimos, veja, quando nós abrimos o culto, que fomos criados à imagem do Senhor, à semelhança do Senhor, e o Senhor colocou nós aqui como governantes. Posso dizer mais, o Senhor colocou sobre nós uma coroa de glória e honra. O coroastes até fala em coroa. Onde está a coroa? Coroa significa quem governa. Quem tem a coroa sobre a cabeça tem autoridade. Ainda tem países que têm reis e rainhas ainda na nossa época. Pois o ser humano, em algum momento, perdeu a coroa. Não é que perdeu, caiu, acidentalmente. Satanás iludiu a humanidade. E Satanás roubou o governo que era nosso. A glória que era para o ser humano, ele tirou. E diz lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, que Satanás veio com uma conversa lá, enganou o ser humano. E o ser humano, daí que tinha toda essa glória, chegou a ponto de ser expulso do jardim. Perdeu a maior glória. A maior glória é você ser próximo de Deus. Porque quando tu estás próximo de Deus, você tem condições de governar. Quando eu falo de governar, não estou falando de ser um ditador, um mandão. Governar a sua vida. Para dizer sim para Deus e não para o diabo. Você tem condições de governar a sua casa para discernir o que é certo e errado. Se tivesse algum governante da cidade e ele andasse com Deus, se tivesse alguém aqui sentado, ele teria condições de governar com graça, com sabedoria, com amor a sua população. Mas o homem sem Deus, eu me atrevo a dizer que ele é pior que um animal. Animais, quando reagem com violência, é só instinto. Mas o ser humano tem a capacidade de planejar o mal, de sonhar o mal, de praticar o mal. A coroa se perdeu. E a autoridade ficou com o ser mais maligno que tem no universo, Satanás. O homem perdeu tudo. Todas as coisas lhe eram sujeitas, mas ele perdeu tudo. E diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e a glória de Deus se foi embora. Aquilo que tinha de mais lindo sobre nós se foi. E aí começamos a ficar ruins, péssimos, muito péssimos. E essa história não parou até hoje. Agora, eu queria que você olhasse o versículo 9. Se tu tens aí uma caneta, marca uma palavrinha no versículo 9. O título da pregação hoje podia ser Todavia. É o que faz a diferença. Até ali vínhamos falando do ser humano. Ele era glorioso, governava, ele tinha tudo de Deus, tinha o brilho, perdeu. Perdeu o domínio. Verso 9, vemos, todavia. Podia ser o homem, perdeu, porém, algo aconteceu agora para que a coroa seja recuperada. Todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, quem foi menor que anjos? Por um tempo, por um período. Diz ali, na sua Bíblia, está aí, né? Jesus. Por um tempo, cantamos aquele louvor, que ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou aquela condição de céu por um tempo. E assumiu a forma de homem. Se era homem, então é um pouco menor que anjos, fazendo um paralelo ao Salmo 8, citado aqui também. Está ali Jesus. Jesus, a Bíblia o chama de segundo Adão, o primeiro Adão falhou. Os primeiros exemplares da humanidade, até Jesus, falharam. Todos sucessivamente perderam a glória. Todos estavam sem coroa. No entanto, vem o Senhor Jesus. E por causa do sofrimento dele, um sofrimento até a morte, o diabo tentou também roubar-lhe o poder, roubar-lhe a glória. O diabo tentou tirar dele. Mas Jesus continuamente dizia, sai, Satanás. Ah, o diabo tinha que tentar Jesus mesmo. Eu concordo. O que diz a Bíblia? E Satanás tinha que investir contra esse homem Jesus. Como investiu contra Adão, como investiu contra Eva. E Satanás não conseguiu roubar a coroa de Jesus. Satanás o espremeu naquela quinta-feira santa noite. Tanto que Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento. No entanto, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E o Senhor pingava da sua fronte, do seu rosto, pingava gotas de sangue. Jesus chegou a dizer: Pai, a minha alma está angustiada, eu estou a ponto de morrer. Ninguém de nós teve angústia a esse ponto ainda. Que eu saiba, ninguém de nós. E ele dizia: Pai, está difícil a pressão. Dali um pouco chegou aquela turba de gente maligna para prender Jesus lá no jardim. Era noite e vieram com paus, com cacetetes, com tochas, e um pouco antes de chegar, aquela gente malvada, mentirosa, para prender o Filho de Deus, Jesus ainda orou ali e disse aos três discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, eles dormiram, os três. Jesus os acordou e disse: Vamos, é chegada a hora das trevas. Talvez, eu acho que ninguém de nós sabe, tanto quanto as trevas cercaram Jesus. Sabe para quê? Para que ele pecasse, para que ele fugisse, para que ele abandonasse Deus. E o Senhor permaneceu fiel a Deus, pagou um altíssimo preço sofrendo. E aí a Bíblia diz que tudo isto foi fazendo ele, já era perfeito em tudo, mas foi fazendo ele um perfeito salvador. O diabo não roubou-lhe, não conseguiu roubar-lhe a coroa. Vemos, todavia, aquele que por um tempo, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento até a morte, foi coroado de glória e de honra. Que coisa linda, maravilhosa isso aqui. Alguém às vezes diz assim, eu já vi alguns irmãos orar: Satanás, entrega o que tu me roubou. Não adianta orar assim, irmãos, eu disse sinceramente. Ladrão entrega o que roubou? Não entrega. Satanás, me devolve. Ele não vai devolver. Agora tu pode dizer: Senhor Jesus, vai lá para mim, por favor, e arranca da mão do diabo e me dá, Senhor. Essa é a oração. Olha o que aconteceu. Aonde está a nossa coroa? Aonde está o poder? Onde está a força, a imagem de Deus, a glória sobre nós? Porque Jesus trouxe para nós essa glória de volta. É isso, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu ao inferno e tirou do diabo o poder da morte, as chaves da morte. Você acha que o diabo entregaria esse poder? Você acha? Ele não entrega. Mas há o nosso Senhor, Todo-Poderoso Senhor, que tira as coisas do maligno, que nunca eram dele, porque ele tinha roubado, o maligno tinha roubado. E aqui está que o Senhor traz a coroa e a glória para nós. Porque você pode ver no verso 10, convinha que aquele por cuja causa e por quem então são todas as coisas, conduzindo muitos filhos aonde? Aonde que o Senhor conduz os filhos? À glória. Quando falo de glória aqui, não estou falando de vida eterna ainda. As Escrituras estão falando daquilo que Adão e Eva tinham no paraíso. E glória podemos chamar aqui amizade profunda com Deus. Uma comunhão com Deus. Glória podemos chamar aqui poder para vencer o diabo. Poder para dizer não para a tentação. Poder para caminhar no Espírito dia a dia. Tudo que tinha no paraíso. Isso podemos ir recuperando, porque a Bíblia diz que quando nós andamos com Deus, nós vamos crescendo de glória em glória. Você não recebeu toda a glória de cara. A obra está toda feita, mas o Senhor vai nos dando gradativamente, porque nem temos condições de receber tudo de uma só vez. É por causa de nós, não por causa dEle. O propósito de Deus qual era? Quando nos criou lá no passado, de glória e honra Ele nos coroou. Você foi criado para governar. E governar, a primeira coisa é governar a sua vida. E sempre que eu falo de governar, que eu sei que essa palavra está um tanto desgastada ou manchada, mas governar no sentido mais positivo que existe. Você foi criado por Deus, colocado aqui nesse mundo por Deus. Se posso usar uma palavra mais do dia a dia, para gerenciar as coisas de Deus. E o primeiro gerenciamento que tem que ser feito é sobre ti mesmo. Deus te dá essa condição. Quando você abre o coração para Jesus, você anda com o Senhor, isso vem sobre ti. É um processo de crescimento contínuo. O Senhor conduziu muitos filhos à glória. E diz mais que Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o fundador. Até escritos antigos diziam que Ele é o pioneiro, aquele que abre caminho e diante do qual os outros seguem atrás. Alguns trazem até uma versão que Ele é o herói da nossa salvação. Herói quer dizer o vencedor, aquele que passou por tudo e venceu. Bom, o Senhor desses que restaura a minha dignidade, um Senhor desses que conquista tudo isso e me dá de graça, um Senhor desses que enfrentou o que enfrentou por mim, por ti, e não te cobra nada. Só que você creia, um Senhor desses, eu entrego a minha vida para Ele. É um bom Senhor. Um herói desses, eu seguirei toda a minha vida. Quem abriu o caminho como Ele, seguirei para sempre. Toda vez que você peca contra Deus, saiba que você pecou contra você mesmo. Toda vez que você entra numa situação de pecado, é como se tu estivesse dizendo, Satanás, aqui está a minha coroa. Tu entrega para ele o governo. Toda vez que você peca, você dá direito de o diabo ir entrando. Mas pastor, eu nunca fiquei endemoniado, ainda bem. Alguns até seria bom, acho que ficar às vezes para levar um susto. Mas, quando você vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo, sabe por quê? Porque a imagem, o brilho de Deus foi sumindo na sua vida. Você não tem mais graça para falar com Deus, não tem mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar junto. Você vai enfraquecendo. Mas hoje eu quero te dizer, se você perdeu o brilho, você perdeu a coroa, o Senhor conquistou essa coroa para ti. Ela é tua. Deus te restaura a posição de governar, a posição de estar mais alto do que Satanás. Nós hoje não estamos acima dos anjos, mas nós estamos acima do diabo, porque ele é um anjo caído. Com a queda dele, ele está abaixo dos anjos normais. Ele é um anjo caído. Você já viu que quando tem uma situação de alguém endemoniado, você dá uma ordem, essa autoridade está sobre ti. Está sobre ti. E o demônio vai embora. Porque ele está debaixo dos teus pés. Isso é uma linguagem, ele está submisso ao teu comando. Porque tem uma coroa. Ele sabe. É uma coroa invisível. Mas ela está aí. Ela está aí. Não entregue para o maligno aquilo que Deus te deu. Não abra mão da posição, altíssima posição de honra que o Senhor te deu. Porque o Senhor, diz aqui na palavra, pela morte dele, destruiu o poder do diabo. Destruiu. Também nos é dito que o Senhor é capaz de socorrer aqueles que são tentados, porque ele próprio foi tentado. O Senhor sabe o que é tentação. Alguém às vezes pensa, ah, mas Jesus nunca passou o que eu passei. Pelo contrário, nós nunca passamos o que ele passou. Porque não sei o que seria de nós se passássemos tamanha tribulação. Não sei. Mas que Deus dê graça para cada um, na sua tribulação, se fortalecer, buscar o Senhor, repreender o diabo, porque há um poder sobre ti. Também não diga, ah, pastor, eu sou um crente muito pequenininho, muito fraquinho. Existem crentes fracos, porque não se fortalecem. A coroa é tua. Até diz no Antigo Testamento que o Senhor vai colocar uma coroa em nós, ao invés de cinzas. Quando uma pessoa estava em grande sofrimento e angústia, ela no Antigo Testamento sentava no meio de cinzas e colocava sobre si. Todo mundo sabia que ela estava desesperada. Mas aquela mesma palavra diz que o Senhor vai tirar a cinza e colocar uma coroa. Ah, o Senhor vai colocar. Ela já é tua. Ela está ao teu alcance. Pode ser que alguns de vocês que chegaram aqui nessa noite, disse, pastor, eu só experimento a primeira parte de tudo que foi falado. Eu só experimento o versículo 7 e 8. Que eu fui constituído. Eu recebi a coroa. Mas eu não consigo. É só o fracasso humano a primeira parte. É só a derrota, é a crise. É a tentação que não resiste, cai. Por isso que tu precisa algo da parte de Deus. Foi coroado de glória e de honra. E ele conduziu muitos filhos à glória. Lá na primeira, no primeiro capítulo do livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 22. Lá diz que o Senhor conquistou tudo. E sabe o que o Senhor fez ao final? Deu para a igreja. Depois que o Senhor dominou tudo, conquistou o diabo, venceu o mundo, nunca caiu, deu para a igreja. Agora, vocês continuem a obra. Agora, vocês governem. Você já pensou que o Senhor deu a nós? Às vezes a gente não reflete tudo, não pensa tudo, ou não conhece tudo. Mas o que o Senhor nos deu? Surge uma enfermidade. Há poder para você curar o enfermo. Jesus disse isso. Surge uma situação de pecado. Há poder para você rejeitar isso. Há poder para você vencer o diabo. Esse poder está em nós. Não tem poder maior nesse mundo do que o Espírito Santo habitando em nós. Eu até diria, essa é a coroa. O Espírito do Senhor te dando esse poder. E aí, meu irmão, minha irmã, a coroa está aí? Está essa coroa que o Senhor conquistou? Viva, vista na tua vida. Essa coroa é tua. Não largue-a. Não entregue para o diabo. Não entregue para outras pessoas. Às vezes a gente faz isso na igreja. Tu não entrega para o diabo, mas entrega para outros. Ah, irmão, é tu aí que tem que fazer tal obra. Essa coroa está sobre todos. Todos. O ser humano perdeu a glória, o Senhor a recuperou para ti. E Ele deu à igreja. Amém? Feche os seus olhos um pouco. Assim como estás. Eu vou ler um pedaço dessa escritura de novo. Só ouça. Que é o homem, Senhor, que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor, feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, ele aperfeiçoasse por meio dos seus sofrimentos o autor da salvação deles. Conduzindo muitos filhos à glória. Tudo que Jesus tem, Ele entregou para nós. Tudo. Tudo que é dEle é teu. Ele não reteve para si o que Ele conquistou. Você está sendo conduzido ao propósito original de Deus, ao propósito de governo. Se você já se rendeu, já se entregou, não quer lutar mais contra qualquer situação da vida, você desanimou, em nome de Jesus nessa noite, eu digo, larga esse pensamento e assume a posição que o Senhor te coloca. Tu não és mais derrotado. Tu não estás mais caído. Só fica caído se quiseres. Tu não é mais um fracasso. Foi um fracasso. Foi um derrotado. Mas por causa do Senhor, a coroa voltou para você. Você crê nisso? Acredita de todo o coração? Mas pastor, eu pequei. Ali diz que o Senhor, por causa da morte dele, ele perdoou teus pecados. Mas pastor, eu tenho pouca fé. Rende a tua confiança ao Senhor nesta noite. Rende isso a Ele. Pastor, eu sou tentado continuamente, toda hora. O Senhor também foi tentado. E não caiu. Ele foi o homem perfeito. a luta, o sofrimento vem para nos aperfeiçoar, diz aqui na palavra. Hoje à noite nós temos a ceia do Senhor. A ceia é o momento em que lembramos o maior ato de amor da parte de Jesus por nós. Onde Ele entregou a própria vida. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo sem Deus. Ele venceu a própria natureza humana. Ele venceu. E a vitória dele se torna tua pela fé. Se alguém aqui também ainda nunca entregou a vida a Jesus, eu te convido, faça isso agora mesmo. É um ato pessoal seu, é um ato até, pode ser íntimo seu, dizendo: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Tu que estás me dando uma coroa, porque este mundo aí só me dá cinzas, só sofrimentos. O que eu fiz por mim mesmo até aqui, Senhor? Trouxe problemas, trouxe sofrimentos a mim e a outros. Mas eu me rendo a Ti, Senhor. O Senhor foi coroado de glória e de honra. E Ele fez isso para nós também. Pede para o Senhor entrar no teu coração. Ou se você que chegou aqui hoje à noite, você já é do Senhor, mas está muito fraco na sua fé, pede para o Senhor te fortalecer. Fuja do pecado, porque o pecado enfraquece. O pecado é como um sangue que está saindo de nós, é uma hemorragia que vai te tirando toda a força. Foge do pecado. Pecar significa entregar a coroa, nessa linguagem que estamos falando hoje. Senhor Deus, eu quero te pedir coroa para todos. Coroa para todos, Senhor. Isso significa autoridade, governo. Perdoa nossos pecados também, Senhor. Quando acabamos nos enfraquecendo a nós mesmos, perdoa-nos nessa noite que teremos a ceia do Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença, para que qualquer tentação não nos atraia mais, porque muito melhor do que qualquer coisa é o Senhor. E se alguém de nós, ou quem sabe todos nós, numa coisa ou noutra tropeçamos, ainda que seja na fala ou no pensamento, pedimos que o Senhor cancele as nossas dívidas. Peça isso para o Senhor, meu irmão, minha irmã. Para o Senhor cancelar. E ao mesmo tempo te dar poder para não reincidir nesta mesma fraqueza. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos. E fica conosco agora, também na hora da ceia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem ouvido a palavra de Deus nessa noite, orou também o que eu orei, até algo mais seu ainda particular, e você tem o Senhor Jesus, você pode participar da ceia, e também os visitantes. Nós temos a nossa ceia aberta. E se alguém diz: pastor, eu não concordo, não creio, então não participe, porque a ceia é para crentes. Porque nos remete ao passado o que o Senhor Jesus fez por nós. Nos remete ao momento presente, onde o Senhor está conosco. E também já nos fala de algo futuro, quando vamos estar sentados lá no céu, tendo uma ceia pela vida eterna toda. Amém? Amém. Eu vou lembrar a vocês, irmãos, que o Senhor Jesus, na noite que fez a ceia com os discípulos, Ele pegou o pão e o partiu e deu graças a Deus, o Pai, e disse: este é meu corpo, comei dele todos. E de semelhante modo, depois de Jesus haver ceado, Ele pegou o cálice, deu graças a Deus, o Pai, e disse: este é o sangue da nova aliança. Isto é o meu sangue derramado por vós para o perdão dos vossos pecados. Como eu falei outro dia aqui, é uma aliança que sempre envolve duas partes. Duas pessoas, duas sociedades, dois países ou mais. Mas é uma aliança que nós só entramos com a fé. Nós não damos nada nessa aliança. Nós recebemos tudo. E o Senhor propôs essa aliança para nós. A mesma coisa que eu falei, a coroa. Tu não tem onde buscar a coroa. É Ele que busca para nós. E não larga mais essa coroa. Amém, irmãos?